O dia 29 de junho na história. 1954. A União Soviética e a França assinam acordo para a criação de uma nova linha aérea irregular entre Moscou e Paris. 1962. O Brasil sagra-se bicampeão mundial de futebol. 1967. Adelino Magalhães, um dos precursores do modernismo, recebe o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. 1980. João Paulo II inicia sua primeira visita ao Brasil. 1994. O Estado da Califórnia aprova projeto de lei que autoriza os juízes dos tribunais de menores a coordenar grafiteiros apenas e até 10 açoites. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.